Idcast. Olá, galera! Olha nós aqui de volta! Estamos com mais uma edição do Idcast. Aqui quem fala é Murilo, do Setor Juventude. E nós estamos aqui de novo. Aqui é o Padre Valdir, também do Setor Juventude. E aí, galera? E hoje nós temos convidados aqui. É ou não é, Padre? Tava meio chato só a gente, na verdade, né? Tava pai, tava difícil. Tava pai. Mas agora a gente tem galera de peso aí pra falar com a gente. Vai ser bem bacana. Apresenta essa galera aí pra nós aí. Como é que é? Então, fala aí, Marlon. Beleza, galera? Muito feliz aí estar com vocês. Vamos falar um pouquinho aí com vocês, bater um papo, curtir essa vibe aí dessa tarde de hoje aí. O Marlon, que é o guru das jornadas, ele sempre está em todas as jornadas. Ô, louco! Que essa está... fera aí, meu! E também aqui, o comentarista aqui, Galvão Bueno, Gabriel. Fala, Maria, fala, Padre Vadir, fala, Marlon, fala, ouvintes, eu estou aqui determinado a buscar os três pontos como também. Como é que chama? Como é que chama? Rádio ouvinte? Seria pod ouvinte? Talvez. É, ouvintes, acompanhantes do nosso podcast. Olha só. Mais bonito. Beleza. Então, estamos aqui para conversar um pouco e também deixar você mais informado e saber um pouquinho mais do que a gente tem aqui para conversar, que depois o Murilo vai falar para vocês. E também temos aqui a Isabela. Oi, gente. Tudo bom? Muito feliz de estar aqui com vocês. E nesse novo projeto do setor, que possa cada vez mais atingir mais pessoas e mais jovens, e vamos lá. E o tema de hoje é... Tem alguns jovens que escutam esse tema e já se arrepiam. Nossa, já eu tô todo inclusive, arrepiado. A hora que você falar esse tema, já vai ter nego correndo pra vender pastel. É verdade. E brigadeiro. Por sinal, eu estou vendendo pastel aqui dentro e do estúdio. E marcar reunião com o padre. Estou vendendo pastel aqui dentro do estúdio. Olha, super dica pra você que quer participar desse evento, vender pastel de leite ninho também. É muito bom, cara. Olha. Nossa. Com Nutella. Novidade, mas o tema não é pastel, gente. O tema é Jornada Mundial da Juventude. Que envolve pastel. Marlon, você já foi pra jornada? Cara, já fui em três jornadas. Pra Madrid, pro Rio e pra Polônia. Sensacional mesmo. Gabriel? Já fui em duas, falta uma pra alcançar o Marlon. Eu fui pro Rio de Janeiro e para Cracóvia. Mas você não vai desistir. Eu não vou desistir. Cansava, vou pro Panamá. E você, Isabela? E eu fui só no Rio de Janeiro. Foi só apenas. No Rio de Janeiro. Ah, tá bom, eu também. Eu pelo também menos, só né? Fui pro Rio de Janeiro. Padre Valdir, começando né, com você aí, com a sua visão de assessor eclesiástico do setor juventude, o que é a jornada, o que deve ser a jornada para os jovens, para a juventude da igreja? A Jornada Mundial da Juventude começou com a iniciativa do São João Paulo II, né, em 84, quando ele, naquele domingo de Ramos, entregou para os jovens uma cruz. E depois viria a ser a cruz da jornada, e os jovens do mundo inteiro foram lá para Roma para receber. E ali dava início, então, às Jornadas Mundiais da Juventude, que é um evento para congregar todos os jovens, né, da Igreja Católica em torno do símbolo da cruz. Depois veio também o ícone de Nossa Senhora. É uma experiência religiosa, é uma experiência vocacional, porque muitos também se encontram nisso. E é também uma experiência turística, né? Poder conhecer outros lugares e também conhecer a igreja nos mais variados cantos desse mundão. Então é uma experiência bem legal, né? Uma sacada bem bacana desse santo aí. Um evento para todos os jovens do mundo inteiro. Então, aqui foi especificamente em 1985, né? Que a ONU proclamou o Ano Internacional da Juventude. Aí o Papa João Paulo aproveitou lá e reuniu a juventude. Foi mais de 300 mil jovens. E ali começou, na verdade, a jornada diocesana, né, que foi na Diocese de Roma. Aí, a partir daí, os outros anos foram seguindo a Jornada Mundial da Juventude. Das jornadas que você participou, Marlon, o que mais te chamou a atenção, assim? Ah, a questão de o enculturamento das pessoas, né, a gente se encontra aí com 170 países diferentes. Normalmente são 50 línguas diferentes que estão ali trazendo um pouco da cada cultura, a forma de dar religiosidade, a forma de receber Cristo no seu coração, até daquela amizade íntima. A gente acaba tendo experiências de grupos de jovens diferentes, de catequese diferente, de evangelização de uma forma um todo, assim. Para mim, a questão de você conhecer novas culturas é o que mais chama atenção mesmo. Os amigos, muitos Nossa, amigos, né? Mas é muito bacana você falando aí, o Padre Valdir falando um pouquinho do que é a jornada. Sempre eu converso com os jovens refutando aquilo que foi o inicial, né? Lembrando que foi no Domingo de Ramos, aquela simbologia da entrada de Cristo, né, em Jerusalém. Isso é importante, sempre colocar isso numa jornada para os jovens que vão participar. A gente tem esse costume de esquecer na jornada quais os sentidos de uma jornada. Será que é só um passeio, estar com os amigos? Ou ele tem toda uma busca do evangelho? Eu acho que vale a pena mesmo. E você, Gabriel, o que você viu da última jornada na Cracóvia? Foi melhor que o do Rio? Não foi? Quais aspectos você acha que vale destacar pra gente? Eu acho que principalmente pelo fato de você ir para outro lugar que não é o seu país, torna mais especial, porque querendo ou não, você, óbvio que foi uma experiência muito grande no Rio de Janeiro, você conhecia gente do mundo inteiro, você olhava pra esquina, tinha grupo de chileno fazendo aquele tititi, lelê, mas mas aí você vai pra Polônia, você é o cara de fora, tem outras pessoas te recebendo, no Brasil, aqui não, a gente tinha muito essa questão que o brasileiro é muito acolhedor, então eu sentia, pô, a galera veio pro meu país. Agora não, agora, pô, eu tô indo lá pra fora. E esse aspecto foi sensacional, você sentir, você saber que você é um daqueles milhões de pessoas que vieram do mundo todo pra, no caso, os poloneses receberem. Eu até brinco que eu marco muito que a Jornada Mundial da Juventude, pra mim, além, lógico, do aspecto religioso que o Marlon falou, me lembra uma cena num dos primeiros dias lá na Cracóvia. Eu, na fila de um fast food de frango, que eu não posso falar o nome porque eles não estão pagando a gente. Pode falar. Cuidado com o merchan. Eu sei que eu também fui nesse. Pode falar. Que tem três letras, uma que começa com um K e tem finaliza com C e tem um F no meio. Muita pimenta. Não falei qual é. Tinha muita pimenta, mas o que aconteceu nessa fila, que era uma fila demorada, né, porque um milhão de pessoas indo correndo no mesmo lugar, basicamente, eu na fila com uma francesa do meu lado, coreanos do outro lado, tinha até alguns poloneses e pessoas das Filipinas atrás. Ou seja, umas coisas que você não acontece. Não é amanhã que eu vou sair e vou encontrar um francês, um coreano, um polonês, um cara da Filipinas, um australiano. Não, você... Acho que a questão de você estar ter em volta de você pessoas do mundo inteiro, você conseguir conversar com elas, você interagir em Cristo, é uma coisa sensacional. E a jornada propicia isso muito mais do que, sei lá, você... comparar eventos que reúnem pessoas do mundo inteiro, sei lá, uma Olimpíada. É muito mais do que isso, porque você tem um aspecto de você estar lá com o mesmo intuito, ninguém... Por exemplo, você vai para uma Olimpíada, você vai torcer para o seu país? Ali não, ali está todo mundo em Cristo, ali está todo mundo buscando Cristo. Para finalizar, tem uma última passagem que eu lembro da jornada, que foi na vigília, ano passado, o Marlon deve se lembrar, o Papa Francisco falou, deem as mãos, e como estava todo mundo com o radinho ouvindo no seu idioma, eu lembro que tinha um grupo da Eslováquia do meu lado. A gente olhou um pro outro, tipo, com uma cara de estranho. E aos poucos todo mundo começou a dar a mão, mesmo não entendendo nada que o outro falava, e rezou um Pai Nosso, cada um na sua língua. Acho que isso é muito marcante e isso mostra o que é a jornada. Legal. E a Isabela foi pra jornada num grupo seleto em 2013, né, Isabela? Mais ou menos. Na verdade, eu fui com o meu grupo de jovens da minha paróquia. E na época eu era voluntária no setor juventude, eu ia ajudar a organizar a parte do Bote Fé, da Semana Missionária. E daí eu fui convidada a ficar no palco na vigília com o Papa Francisco. Então, assim, foi uma experiência que não tem como explicar em palavras. Assim, acho que o Marlon também foi pro palco junto comigo, a gente se encontrou lá. E pra mim, assim, a jornada... Além dela envolver toda a parte de que os meninos já falaram, que o Marlon e o Gabs falaram, eu acho também que tem aquela parte de a gente perceber como a nossa paróquia, a nossa capela, a nossa comunidade se envolveu e que das poucas vezes eu vi que o jovem foi o protagonista da história. Porque hoje em dia a gente vê assim, que o jovem é o resto, né? Não sei se é o resto a palavra, mas assim, vender bingo, vai os jovens. Ai, tem que, sei lá, buscar ramo lá na Conchichina, vai os jovens. Tem que limpar o banheiro. Tem que limpar o banheiro, chama o jovem. Carregar então, assim, a mesa. Eu acho que essa comoção que a paróquia inteira se organizou E pelo menos lá na minha paróquia era pastoral social, pastoral do idoso, todo mundo ajudando para poder ir. A gente foi em 50 pessoas, eu quase fiquei louca, mas no final deu tudo certo. Então, assim, eu acho que essa união assim, da paróquia, mesmo sendo para os jovens, é uma parte assim, que mexe muito, acho que com os jovens por ter esse apoio, né? E igual eu falo assim, que foi a época que a gente mais enchia o saco do padre, é a época que a gente mais trabalhou, é a época que a gente mais vivia aquilo ali, amizade, e foi com tudo, assim, deu a cara e foi. E na vigília, que daí eu fiquei lá no palco, assim, é aquele momento que foi o único momento que eu consegui parar, assim, meu modo robô que eu tava para organizar os grupos para ir e poder aproveitar. E o Papa Francisco, a gente não precisa nem discutir, né, gente? Ele é uma figura, assim, que veio de última hora, vamos dizer assim, porque teve gente que até falou que ia cancelar a jornada quando o Bento pediu para sair, né? Mas, assim, ele chegou de um jeito que mexeu com todo mundo, sem importar língua, país, nada, e todo mundo lá. Era até engraçado que a gente via evangélicos, né? Achava bem engraçado essa parte, assim, que a gente via evangélicos lá no meio. E a parte, assim, que pra mim foi a principal, assim, que me arrepia quando eu lembro, é quando ele pediu silêncio. E lá no palco a gente escutava muito, né, Marlon? Ele pedia silêncio, a gente escutava todo mundo conversando, assim, né? Ele na vigília, na hora que ele pediu aquele um minuto de silêncio, assim, e eu tava de costas pro mar. Escutava só o mar. Só, né? Escutava o mar. Nossa, aquele também, ali pra mim foi a hora que eu falei, não, então... Isso aí é a jornada, é o princípio básico, assim, aquela coisa simples com o simples. A gente trabalhou, deu... Ninguém foi de graça, assim, ah, eu vou pra jornada. Não, tipo, a pessoa se empenhou pra ir, o jovem se empenhou pra ir. E chegou lá, teve muitas bênçãos, muita experiência pra contar que pode passar. Eu fui pro Rio em 2013, já vai fazer 4 anos, e eu sei contar tudo o que aconteceu, que ficou muito marcado pra mim. Ô Murilo, deixa eu só destacar uma coisa também que é importante. Deixa eu falar. Jornada, é a semana que antecede. Eu vou dizer pra você que se a gente conversasse com muitos jovens que participaram dos dias na Diocese, né, que infelizmente só aqui no Brasil chamou Semana Missionária, com certeza ela foi mais destaque do que a própria jornada. Você tem um convívio especial com as famílias, você consegue parar pra rezar muitas vezes com uma condição mais calma. Pelo número menor de pessoas, né, nas dioceses, né, com certeza isso é um fator importante, mas porque você tem mais o contato com a cultura do país. Eu, citando um exemplo, muito embora eu fiquei em Portugal na Semana Missionária de 2011, mas a da Polônia, eu fiquei numa cidade chamada Otwock, que é do ladinho de Varsóvia, e a minha família me tratou de uma forma assim, como se eu fosse um filho mesmo. Peguei gripe lá nessa semana e eles me tratavam, me levaram no médico. Então eu me senti um jovenzinho de 15 anos e eles me cuidando como se fosse o filho mesmo. Acho que talvez um dos grandes destaques na jornada é a própria os dias na diocese mesmo. E aqui foi um fervo, né, Padre Valdir? Aqui no, chegando gente, distribuindo. Recebemos umas 5 mil pessoas. Quase 5 mil. Saudade. Gente pra cá e gente pra lá, e kit pra cá e kit pra lá, e leva pra paróquia, busca aeroporto, rodoviária. Foi bem bacana. E grupo que não avisou que ia vir, daí nossa. E o grupo que aparece de última hora. Foi bem. Eu tenho uma curiosidade pra dizer sobre isso, que foi muito. Essa época da jornada foi engraçada porque o Guadalupe não se prontificou, por ser uma região central e ter a questão que lá no Guadalupe muitas pessoas que vão são de bairros completamente aleatórios à comunidade. Então a gente não opinaram não fazer lá. E eu queria participar, e como eu conheci o pessoal da paróquia nossa, que é a nossa auxiliadora, a gente foi e eu pedi para participar com eles, e eles falaram, ó, a gente vai ficar na casa de alguém e você vai. Beleza, eu não conhecia a maioria do pessoal, cheguei lá, veio muita gente, mas acabou não vindo, era pra vir mais gente ainda, vocês devem se lembrar, e algumas paróquias ficaram sem receber peregrinos, e a auxiliadora foi uma delas, e o que aconteceu, eu fui o peregrino lá, então me conhecia quase. Que língua você falava, Gabriel? Eu falava o Centrês, que eu era do centro, né, então foi muito legal, a gente tem experiências, histórias, eu conheci muita gente legal, que é minha amiga hoje, que a gente se encontrou na jornada do Rio sem falar uma palavra, que a gente tava lá rezando, passou uma pessoa atrás de mim, a gente tá ali, no meio de 4 milhões de pessoas, eu encontrei meus amigos sem mandar uma mensagem pra eles. Então, isso marcou muito, porque eles acabaram, óbvio, ficando um pouco tristes porque não receberam alguém, mas tinha eu lá que foi o conforto deles, que conhecia a comunidade como, como alguém que não conhecesse. Então isso é uma experiência bacana que eu compartilho sempre. Colocar um pouco de pimenta nessa conversa aí, né? Porque eu sei que tem uma parte muito bonita, mas a gente vamos colocar um pouquinho de pimenta aí. Porque, claro, além de muitos avanços, tem também os ranços, né? Algumas coisas que a gente precisa pensar enquanto evangelização da juventude. E acho que a primeira e mais pontual é essa. Essa experiência do jovem ir pra jornada, né? E ela precisa ser bem feita, porque senão o jovem volta e... Se ele não for acolhido na paróquia, ele também se desgasta, não volta mais. Ou às vezes, né, o jovem ele tem o poder aquisitivo para ir. Ele vai, participa, mas não fez um caminho até lá. Não viveu no seu grupo de jovens, não, né, não participou de todos os eventos. Então eu penso assim que os grupos de jovens deveriam ser mais organizados nesse sentido. A paróquia quer ajudar um jovem aí, eu acho muito legal, porque é investir na juventude. Mas que esse jovem, ele... seja do grupo de jovens, ele tenha uma caminhada aí durante alguns anos no seu próprio grupo de jovens, antes dele poder viajar, né? Que a gente sabe pra gente investir pra que dê frutos, né? Então, que a gente possa fazer uma filtragem, sei lá, assim, pensar melhor as pessoas que vão. Só pra colocar um pouquinho de pimenta nessa conversa. Mas eu ainda vou dizer, vou além disso. Eu acho que além de participar, ele tem que entender qual é o objetivo de uma jornada, né? Se ele entender tudo, por que que nasceu uma jornada, quais os objetivos, lembrar que foi a ideia do próprio Domingo de Ramos, a entrada de Jerusalém, também que existiam 40 dias de Jesus Cristo no deserto, fazendo a sua meditação, que é o que a gente tem que fazer também nas nossas comunidades. Sentar, estudar, viver a nossa própria espiritualidade. Eu sempre gosto de dizer nas palestras que eu falo sobre jornada, é que primeiro momento da jornada ele tem que nascer no nosso coração. Tem que ser um momento de retração dos 40 dias mesmo. Depois receber Jesus Cristo dentro dos nossos corações. É, sempre fazendo essa renovação diária, e 40 dias ou anual. E por isso que eu gosto de falar especificamente que a jornada ela não é a cada 3 dias ou 2, perdão, 3 anos ou 2 anos. A jornada ela acontece todo ano. Inclusive se você procurar em qualquer site... É, temas da Jornada Mundial da Juventude. Nós vamos falar que nós estamos na 30ª, acho que sexta, alguma coisa assim. É, Jornada Mundial da... Segunda? Não, acho que não é. É 30ª, acho que era no Rio de Janeiro, se não me engano. É 32ª? É, 32ª. Tá, vamos pensar assim, nós estamos na 32ª jornada. São 32. Se for contar, se for cada 3 anos, não foi. Então a jornada acontece todos os anos. Isso é importante destacar. Mostrar que a jornada ela acontece na nossa diocese. Por isso que é importante entender o que é a Jornada Diocesana da Juventude, a Jornada Mundial. A Jornada Mundial ela tem que ser só um momento de celebrar tudo isso que você viveu. Claro que, se possível, fazer essa missionalidade, tudo. Mas celebrar tudo isso que você viveu, trabalhou e estudou dentro da comunidade. Eu lembro que, quando a gente voltou do Rio de Janeiro, teve um encontro do setor juventude, da vinda, da pós-jornada. Não lembro se já foi o padre Valdir ou foi o padre Alex. Foi eu mesmo. O Valdir, mano. Foi o Valdir. Eu lembro que o padre falou uma coisa muito interessante, que a gente ia pra roda de partilha. E daí a gente veio falar, mas não fique falando, ah, na catequese a gente falou sobre isso e isso. Não, porque essas coisas mais profundas, assim, vamos dizer, espiritualmente, você vive antes da jornada, você faz isso acontecer. Pra chegar lá, foi só no momento, sei lá, de partilhar mesmo, de você conhecer outras pessoas, você aproveitar. Porque esse, não dá pra dizer que você vai pra Polônia ou pro Panamá pra ficar na catequese. Você não quer isso. Mas pra você não querer isso, você tem que estar preparado, você tem que saber que você vai pra um evento assim, ter todo o caminho a percorrer. E às vezes a gente vê que tem pessoas que não têm isso, que chegam lá, querem, ah, não dá pra gente sair hoje porque tem catequese, a gente não pode perder catequese, não é? Aliás, cara, eu acho essa ideia de catequese, assim, não querendo criticar, mas... Não, tipo, você sabe, né, o nasceu do movimento neocatecumenal, né, sim, que é uma cópia deles, e pra algumas, talvez, alguns... Pra algumas pessoas, não, funciona, mas eu penso assim, sabe, o que é mais engraçado é que os jovens saem aqui do Brasil... E vão lá pra, ouvir um bispo brasileiro falar. Então, eu até tava conversando, assim, certas vezes, e eu até pensei assim, poxa, seria tão legal se a gente fizesse catequeses com pessoas diferentes. Onde, por exemplo, cada delegado de uma diocese, porque um jovem quando sai de uma diocese, ele sai com a assinatura do bispo, poxa. Sim. É uma responsabilidade. É, o cara tá representando uma diocese lá fora. Então, assim, você juntar vários delegados de várias dioceses e discutir a evangelização da juventude no mundo. É, pô, como é que evangeliza lá no país tal, lá na França? Lá? E, poxa, eu acho que seria assim... Não que a catequese não tenha o seu valor. Tem, sim, o seu valor. Mas rodas de conversas com o mundo inteiro, com tradução simultânea, sei lá, alguma coisa assim. Dá pra organizar. A jornada é um evento organizado. Seria muito mais frutuoso do que a gente sair daqui pra escutar uma catequese lá. Não sei. É uma opinião, né? Não queria jogar lenha na fogueira. Valdir, e esse, o seu pensamento não é isolado. Quando a ONU instituiu o Ano Internacional da Juventude em 85, ele colocou isso como um projeto para que a gente fizesse em todas as dioceses, que hoje a gente chama de DNJ, Dia Nacional da Juventude. E quando ele instituiu, ele queria aproveitar essa juventude para conversar mesmo e estudar toda a juventude mundial, né? Nós que não entendemos essa sacada. Mas o objetivo era para que a gente fizesse um acolhimento nesse momento. Não só nos momentos de jornada, de oração, nesses momentos distantes, mas também nos momentos que a gente pudesse estudar junto, etc. E a jornada ela acaba fazendo um momento muito regrado. Esse horário é isso, esse horário é aquilo. E acaba engessando um pouco essa identidade de estudo e de reflexão. Mais engraçado foi que o nosso grupo do Setor de Juventude aqui na Jornada do Rio... A gente saiu de Curitiba, fomos numa paróquia lá no Meier, na região do Rio de Janeiro, e ouvimos algumas catequeses, etc. Quando teve um dia que eu cheguei e de repente tá o arcebispo de Curitiba dando a catequese. Pô, viemos nos encontrar aqui, né? Tantos mil quilômetros depois. Perfeito. Nada contra, né? Mas eu acho que poderia ser muito mais frutuoso. Toda jornada gera frutos, Bela? Gerou algum fruto a jornada lá no grupo de jovens que você falou que foi, pelo que você viu, ou não? Ficou então, uma coisa meio estéreo? Como é que foi? Eu acho sim que a jornada tem potencial para gerar muitos frutos. Mas como a gente acabou de falar, às vezes falta um pouco, não sei se é formação a palavra, mas do jovem ir para a jornada no intuito de se formar, de aprender e poder voltar e trazer isso para sua paróquia. Eu senti assim, uma falha muito grande, até como na época eu era coordenadora de grupo, de continuar esse trabalho. Então, assim, a gente foi super animado, chegou lá, ferveu o quissuco lá na jornada e voltamos. No que a gente voltou, eu digo que até o primeiro mês, assim, a gente conseguiu continuar o trabalho. Mas parece que depois vai meio que ficando no esquecimento de novo essa jornada, para a gente não ter essa cultura. Eu acho que o brasileiro não tem essa cultura de jornada. Pelo que eu conversei, igual lá em casa, teve... peregrinos de Belize, e eles falavam pra gente assim que pra eles jornada é um evento assim que é muito importante. E eu ouvi falar de jornada quando em Sydney disse que ia ser no Brasil, e depois assim, acho que um ano antes. Não, Madrid mesmo. É, em Madrid. Madrid. Daí falaram que ia ser no Brasil. Então assim, acho que a jornada pro brasileiro ainda é um pouco falta ainda você entender. E por você não ter essa formação, essa vivência, a gente vê um déficit muito grande na participação da JDJ. Então, assim, imagine se a JDJ tivesse a força, sendo que ela é o começo da jornada, entendeu? Se ela tivesse aquela força que igual tem na jornada... Ela é a jornada. Ela é a jornada, mas estou dizendo que assim, é mundial, entendeu? Um pouquinho, né? Vamos polemizar aqui. O grande problema é que a gente não pode colocar ela como início ou fim. A jornada não pode ser o fim e a jornada diocesana não pode ser o começo. Quando eu formo os grupos que eu levo para a jornada, eu gosto de formar desde o começo. Mas desde entendendo o objetivo para chegar à jornada como uma passagem. A jornada tem que ser apenas um dos momentos da passagem de uma evangelização como um todo. Todos os jovens que foram comigo, todos eles trabalham hoje nas suas comunidades, todos. Talvez não com o grupo de jovens, porque hoje o grupo de jovens é um pouco mais de adolescentes e eles não se sentem mais inseridos nesses meios, mas eles trabalham com todas as pastorais e não trabalhavam antes, porque eles entenderam que tudo isso era um processo, que a jornada era um dos eventos de uma evangelização. Temos que explorar isso, temos que ter muita coisa boa. Nossa, eu vou dizer para você que mudou a minha vida a jornada, e como a Bela falou mesmo, muda mesmo. Mas se a gente não caminhar e colocar isso como uma parte do caminho, faz muita diferença na... Né, então, mas é, não, eu concordo. Mas é essa essência que eu estou tentando dizer, assim, porque você já foi em 3 jornadas, há quanto tempo você tem essa caminhada, né? Tem grupos que foi pra jornada porque todo mundo foi. Então, assim, eles voltaram sem saber. Mega evento, só. É, né? Um evento. Então, assim, talvez esse grupo poderia gerar muitos frutos. Talvez, assim, um ou outro sentiu a jornada e falou: não, cara, eu quero levar isso pra minha paróquia. E eu, assim, tô contando a experiência da minha. Fica, sim, um fruto, mas eu acho que nós, como juventude, nós, como líderes, assim, como setor juventude, a gente tem, não vou dizer essa obrigação, mas esse trabalho para fazer ainda. É, de mostrar que a jornada acontece todo ano, uma coisa que eu acho super importante sempre frisar, porque tem vários jovens que acham que jornada é só o evento mundial. É, e esquece que é todo ano. Então, assim, eu acho que tem que certas coisas têm que ser muito bem trabalhadas para poder gerar esses frutos. Sim, muitos frutos foram gerados. A gente vê, assim, que muitos, principalmente muitos grupos paroquianos tiveram, cresceram dentro de si mesmo. Porque os movimentos, eles andam já com as próprias pernas, né? Agora, os grupos paroquianos, aqueles que ficam lá naquela paróquia, que às vezes o padre não dá nem um pouco de apoio, até mesmo eles não têm, vamos montar um grupo de jovens, tem muito jovem aqui, beleza, vamos montar. Então, assim, eu sinto que a jornada reacendeu esses grupos e também falta um pouco só para poder fazer aquela base fixa, assim, para não acabar, né? Para não chegar uma hora e falar, não sei para onde eu vou agora. O que tinha, acho que nessa época da jornada, é que era um objetivo comum, que era acolher peregrinos. Então, todo mundo se movimentou para isso. As paróquias se organizaram. Na verdade, cada diocese foi pedido 30 mil vagas. É, acabou vindo 5, etc, mas quanto a isso, tudo bem. Mas tinha um objetivo em comum, que era acolher. Então os jovens se mobilizaram. Claro, né, a Igreja do Brasil se abriu para as juventudes, as paróquias tiveram que se abrir de um jeito ou de outro para o trabalho de juventude, e os jovens se empolgaram. O que não aconteceu realmente foi esse trabalho posterior, esse trabalho de acompanhar o jovem que foi para a jornada, de valorizar aquelas atividades que foram feitas. Por exemplo, a Semana Missionária, por mim, poderia continuar todos os anos. Todos os anos o grupo de jovens poderia continuar fazendo a Semana Missionária. E alguns ainda continuam, né? Alguns ainda fazem, tanto etc. Tanto que a gente tentou, quanto setor, né, fazer a parte do DNJ também como missão, de levar jovens de Curitiba para as cidades vizinhas, fazer essa parte de sair do teu mundinho ali, e de forma missionária, ir para um lugar que você não conhece. A gente, eu lembro que teve DNJ de Palmeira, que a gente ficou num... Colégio? Num estádio, num... Quadro de esportes, né? No ginásio. No estádio de Palmeira, estádio lá, como é que é o nome? Palmeira. Mas, assim, a gente tentou manter esse sentido, Arena, assim, de sair e ir, né? E ir em busca de pessoas que você não conhece e fazer missão, né? Então, assim, acho que ao mesmo tempo que a gente fez como arquidiocese, como setor, também faltou um pouco, assim. Então, eu acho que tem os pontos positivos e os pontos negativos. Então... firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo. Vou fazer uma comparação que talvez pareça nada a ver, mas um pouquinho tem a ver. Eu falo muito a questão da parte social. Nós que moramos numa sociedade brasileira que está vivendo uma dificuldade, e a gente sempre apontar que a corrupção é somente do político, né? A gente coloca o protagonismo de uma melhoria no político e de um afundamento de uma sociedade também no político. E eu, quando eu era coordenador, eu sempre lutei pelo protagonismo juvenil. Só que era, eu acredito, e talvez vocês, acho que talvez os quatro não vão concordar comigo, a maioria, eu acredito que esse protagonismo, ele tem que ser sempre dividido. A gente sempre colocou o jovem que deveria, nesse momento de evangelizar jovem, ser apenas o jovem. E quando é coisa de adulto, adulto. E quando a gente faz essa divisão, é aí que a gente começa a ter essa separação, essa dicotomia de juventude e adulto. Se a gente fizesse que o jovem trabalhasse com adulto nas pastorais, que teoricamente seria para adultos, e vice-versa, os adultos não dois assessores, mas sim a comunidade trabalhasse junto com o jovem, não tomando o lugar do jovem, mas trabalhasse junto, eu acho que essa diferença, esse abismo ficaria muito melhor. A gente tem esse costume de, é o jovem, vai evangelizar o jovem. Então eles acabam esquecendo, porque é a nossa sociedade fazer separações em setores. E se a gente falar, não, é juventude, vai separar o setor. Então, não, separar que eu acho que é o grande câncer da nossa sociedade. Separar político da sociedade, separar jovem do adulto, separar setores que acabam se dividindo. Assim como acontece em separar pastorais. Quantas vezes você viu as pastorais das nossas comunidades se conversarem, trocar ideias, fazerem projetos em comuns? É muito difícil. Porque a gente tem esse costume no nosso país de setorizar as coisas. E na hora de setorizar, a gente acaba perdendo a unidade. E eu acredito que o trabalho juvenil, nessa transformação, que aconteceu uma grande transformação com a jornada, que é aí por isso que deu toda essa transformação, que a gente está discutindo, ela se deu principalmente porque o jovem hoje ele sente um pouco mais, vamos dizer, adulto, mais maduro para tudo. E mais maduro, e o adulto ainda sente a mesma ideia do jovem dos anos 90. O jovem jovem fica lá e o adulto é adulto. Então, acho que tem os dois lados, tem bastante culpa nessa questão. A comunidade ela participa bastante para arrecadar fundos, né, Gabriel? Gabriel que pode dizer que se não fosse a comunidade, ele não ia. É só para isso. E o esforço deles também. Pô. A comunidade ajudou muito na questão de criar uma tradição, né? De criar uma tradição da gente estar sempre lá e eles estarem ajudando, saberem, pô, esse final de semana vai estar os jovens lá, a gente vai ajudar, vamos levar a sobremesa para o almoço deles, mesmo às vezes sem alguém anunciar, por exemplo, o padre falar no final da missa, compre lá, o padre não falava, a maioria das vezes que a gente estava vendendo as coisas, mas sempre a gente esgotava. Então a gente começou esse trabalho em 2015. A gente ainda achava que começou atrasado, né? Pois é. Mas... Passou uma pergunta pra você, meu amigo. O seu padre divulgava lá na frente as suas atividades para arrecadação. Alguma vez o padre divulgou que para vocês irem para a jornada, vocês estavam fazendo a tal tarefa de evangelização, vamos dizer assim, ou de formação, alguma coisa, ou não? Ele só divulgava? Não, a questão é que nem divulgava, às vezes, a questão. Da... Não tinha nenhum dos dois, cara. Formação, cara. Não tinha nenhum dos dois. E a gente motivava, assim, a gente falava, pô, vamos fazer isso aí, porque é um jeito mais fácil para ajudar todo mundo. E a gente conseguia, de alguma forma, mostrar que a gente estava tentando fazer o nosso trabalho, mostrar o nosso valor. E foi assim que a gente conseguiu. A gente ia lá, o pessoal até depois da jornada falava, pô, quando vocês vão voltar a vender, né? A gente está vendo agora, provavelmente... um bando de diabético e tal. É, agora tá. Eu lembro que quando a gente anunciou que tinha cumprido a meta, né? Que foi até umas duas semanas antes da gente viajar. A gente colocou no nosso Facebook do grupo e uma ministra colocou: aí, agora meu marido vai ter a diabetes pouco controlada. Que o grupo de jovens está matando meu marido. Louco. A Bela disse, né, desse trabalho a ser feito, e nós temos agora, no dia 9 de abril, a Jornada Mundial da Juventude. Celebrada na Diocese de Curitiba. Celebrada na Diocese, justamente. Vai ser na paróquia do Divino Espírito Santo. Na Rua Mateus Leme, 1855, Centro Cívico. Do ladinho ali do Tribunal de Contas. Do ladinho do Tribunal de Contas. Aquela igreja redonda, pra quem não sabe. O Gabriel sabe como é que chega lá de ônibus, você pega um ônibus... Quase nada conhecido em Curitiba. O famoso Inter 2, o Falcão Prateado. Falcão Prateado. E desce aonde? E a partir das... Desce no Tubo Centro Cívico e você vai em direção... Vai dar uma andadinha em direção ao Palácio Iguaçu. Você passa o Palácio Iguaçu, vem um pouco reto, você vê uma igreja redonda. É ali. Isso, vamos ali. O tema da jornada esse ano, né, é Mariano. Então é O Poderoso Fez em Mim Maravilhas. Olha, esse é o bonito tema. Grandes coisas o Poderoso fez, Onipotente, tem várias traduções, né? A partir das 2 horas da tarde. Lembrando que as jornadas mundiais celebradas nas dioceses tem uma cultura muito grande no mundo, mas nós no Brasil estamos tentando aí, né? Então, acho que você fica convidado para participar com a gente lá na Paróquia Divino Espírito Santo, Mateus M, 1855, a partir das 14 horas. A gente quer fazer uma procissão bem massa aí, passando pelos pontos turísticos da cidade ali, Museu do Ouro, enfim. Carregando a cruz, nossa réplica da cruz, porque a gente é chique, a gente tem uma réplica da cruz. E a imagem sobrou, né? Só nossa cruz. Da época da jornada. Da época da jornada. E encostou na cruz da jornada, a cruz original, né? Diga-se de passagem. Virou original. Uma celebração com o nosso bispo referencial da juventude, Dom José Mário. Ele próprio estará conosco. Então, hoje nós vamos ficando por aqui, mas esse assunto não acabou. Nós vamos com certeza voltar a falar muito mais de jornada. Porque é impossível falar de todas as coisas, né, que envolve a Jornada Mundial da Juventude em apenas um episódio. Então nós vamos estar frequentemente falando, vamos falar de agência sim também, por que não? Então se você aí tem interesse em patrocinar o nosso... O Marcos quase falou ali, né? Fazer um merchan. Jamais falaria nome. Tô zoando. Se você tem uma agência de turismo... tô zoando. Mas ou se então, você tirou seu FGTS nativo. Mas eu vou colocar meu nome na licitação. Então nós falaremos em outras ocasiões também sobre a Jornada Mundial da Juventude. Muitos jovens nos procuram já, não só as agências, mas os jovens também. Tipo eu. É, tipo você, alguns padres também, orientações. Nós vamos falar muito de jornada ainda, mas queríamos agradecer, né, Padre Valdir, a presença. Nossos convidados. Ilustres convidados. Obrigado, galera. Vocês abrilhantaram o nosso... podcast. Nossa, eu que agradeço. Foi e esperamos vocês de volta, porque... Eu venho, hein? Só eu olhando pra cara do Murilo é complicado. O Marlon é arroz de festa. Eu venho mesmo. O Marlon gosta de festa. Mas, gente, é muito legal reviver esses momentos assim. Ah, eu... Poder conversar e lembrar de essas coisas. E no mais, galera, você que tá escutando o nosso podcast, claro, não deixa de seguir a gente lá na iTunes. Tem lá IDcast certinho lá, conseguimos, finalmente deu certo. E para quem é usuário de Android, você pode escutar pelo aplicativo do SoundCloud. Segue a gente lá e, claro, replica para os seus amiguinhos, manda nas suas conversinhas do WhatsApp, grupos e afins, replica. E manda para nós também um e-mail lá dizendo assim, como é que foi a tua experiência da jornada, quais foram os pontos positivos. É, manda para a gente, né, essa pergunta. A partir dessa pergunta, como é que foi a tua experiência de jornada? O que, que você gostou mais? Quais são os pontos positivos e também os pontos que a gente precisa melhorar da jornada? Participa, manda pra gente lá pelo facebook.com/jmjcuritiba ou até pelo nosso e-mail lá, juventude@arquidiocesecwb.org.br. Eu fiz um e-mail do Gmail também, do IDcast, caso queira também. Muita eficiência. IDcast.cwb@gmail.com. Lembrando que as perguntas enviadas, eu tô enviando isso aqui agora, tá? Vão ser respondidas no próximo episódio sobre Jornada Mundial da Juventude pelo Padre Valdir. Eu tô jogando isso pra ele agora. É verdade, é uma boa ideia. Uma boa ideia. Vamos ficando por aqui. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Até mais. Falou, galera. Bom estar com vocês aí. Até mais, galera. Muito legal estar aqui com vocês. E até o próximo IDcast. E você pode, ouvinte, fica com o nosso abraço. E até o próximo IDcast. Abraço! IDcast.